De Itajaí, Santa Catarina. Especial Bailinho da Rebisca. Aguenta coração, não tem quem não surta com esse popozão. Que mina malvada, aguenta coração, não tem quem não surta com esse popozão. Ela sensualiza e deixa o bonde sem noção. Ela sensualiza e deixa o bonde sem noção. Pra mim acabar contigo, só tem uma opção. Pra mim acabar contigo, só tem uma opção. Toma, toma, toma, toma, toma. Socadão, toma, toma, toma, toma, toma, socadão, toma, toma, toma, toma, toma, socadão. Pra mim acabar contigo, só tem uma opção. Pra mim acabar contigo, só tem uma opção. Eu bolei um pra ela, ela falou pra mim que eu sou o dono do seu coração. Só vou ficar com ela, anjo querubim. Tô fascinado no seu com a bunda no chão. Tá batendo a raba nos irmãos. Me dá um sentadão. Vai com a bunda no chão. Eu vou sarrar nesse rabão. Me dá um sentadão. Vai com a bunda no chão. Tá batendo a raba nos irmãos. Me dá um sentadão. Vai com a bunda no chão. Eu vou sarrar nesse rabão. Especial Bailinho da Rebisca. Ponta, ponta pra sua amiga, que essa é frescura. Se arrastar pro beco ela fode. Se arrastar pro beco ela chupa. Chupa, pega no pau e faz cara de puta. Chupa, chupa, pega no pau e faz cara de puta. Chupa, chupa, pega no pau e faz cara de puta. Puta, puta, puta, eu sei que tu é puta. Sempre foi eu DJ e você. Léo Smilly de Itajaí SC. Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer. Tu é minha mina de fé e nós é o casal rolê. Manda pra eles. É mais uma pra ele escutar, seu amor. É mais uma pra ele escutar. Aumenta o som que eles têm que ouvir daqui pra lá. Não é de lá pra cá, não. É daqui pra lá. E só eu que vou te amar. Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer. Tu é minha mina de fé e nós é o casal rolê. teu copo, ao invés de encher o teu saco. Tô sempre enchendo o teu copo, ao invés de encher o teu saco. Pula na, pula na, pula na, pula na, pula na pica do macho. Pula na pica do macho. Pula na pica, pula na pica, se fode na pica do macho. Pula na pica do macho. Pula na pica do macho. Pula na pica, pula na pica, pula na pica, pula na pica, pula na pica, pula na pica, se fode na pica do macho. Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer. Vai minha mina de fé e nós é o casa-olê. Só eu que vou te amar. Só eu que vou te comer. Tu é minha mina de fé e nós é o casa-olê. Senta, senta, já que sua mãe deixa. Chupa, chupa, já que sua mãe deixa. Senta, senta, já que sua mãe deixa. Chupa, chupa, já que sua mãe deixa. Você é muito safada, você é muito fogenta. Você é muito safada, você é muito fogenta. Ainda tem coragem de falar que a mãe deixa. Então senta, senta, já que sua mãe deixa. Chupa, chupa, já que sua mãe deixa. Senta, senta, já que sua mãe deixa. Chupa, chupa, já que sua mãe deixa. Gostosinho para ela descer, cacheca de osso no pau. Olha o beatzinho, maneirinho, gostosinho pra ela descer, gostoso no pau. Toma pau, toma pau, toma, toma, toma. Retoma pau, toma pau, toma, toma pau. Solteiro vai fuder e quem terminou com o namorado vai fuder em dobro, demorou? A gente volta já.